Voice. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Máquina do Tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, minha amiga, meu amigo ouvinte, muito obrigada pelo carinho de vocês e obrigada por mais uma vez estarem juntinhos comigo para curtir o melhor do Máquina do Tempo. Sejam todos bem-vindos à nossa viagem ao passado e juntos a gente vai curtir aí as músicas, as melhores, dos anos 60, 70, 80 e 90. Eu sou Vanessa Cairone e te convido a ficar juntinho comigo e curtir, claro, com muita música a nossa programação de hoje. E para começar tem o som dela, Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. máquina do tempo. Sucessos inesquecíveis. Máquina do tempo. Ooh. E este foi o nosso primeiro bloco do Máquina do Tempo, que volta já já, depois do intervalo. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Estamos de volta, Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida, Máquina do Tempo. É isso aí, voltamos com Máquina do Tempo aqui na sua melhor sintonia. E por aqui a gente curte aí os grandes clássicos do passado durante uma hora. E pra abrir mais uma sequência tem a música de Randy Crawford, Street Life. You talk, you're who you are.

juntos acabamos de ouvir mais um bloco do Máquina do Tempo, que volta já já, depois do intervalo. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Você está no Máquina do Tempo. De volta com a última sequência do Máquina do Tempo. E agora, para abrir, tem o som de McFadden com Whitehead. Ain't No Stopping Us Now. Moving, moving, moving, Sucessos imortais. Máquina do Tempo. Till the music stops now, yeah. Do tempo, máquina do tempo. Yo. Muito bem, encerrando mais uma super sequência, a gente encerra a nossa edição do Máquina do Tempo. Amanhã, neste mesmo horário, eu e você temos o encontro marcado, hein? Não vai esquecer. Um grande beijo para você e até lá!